4, 8, 9, 6, 0, 4. Formação, telefone. Tá pronto para a copa? Eu aqui. Salvador Fortaleza, nível 370, rota posição 9. Pista 90, curva esquerda, Momo, transição frote. Controle 120, décima 8, transponder 5405, 9604. Relativo Golo 604, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, via rota do de voo, amplio Golo 119, recolocando 0, Momo, front 1208, controle 5405, transponder, com seu Golo 604. Correto, Porto 2, time pronto no 604. Agora. Salvador, boa noite. Azul 4235, final. Azul 4235, tráfego avistado. Cheque trem, nível pouso, pista 10, vento 1110 graus, 1109. Desce, chamarei embaixo do do 9808 para o táxi, 31 a bordo, 5 horas e 30 de autonomia, alterna Fortaleza. Azul 4235, livre pouso, pista 1-0. O vento 1-1-0 graus, 1-0 norte. Livre pouso no 1-0, obrigado. Solo com 9-0-4 para posição 9-0-2. 0-2, coordena que equipe de solo após o passarinho da retaguarda, está livre no 0-2, chama táxi. Após o passarinho, está livre com 9-0-4. O 5-2, no meio da trip, está autorizado puxar na remota 3, chama táxi. Obrigado, estou esperando que ela vai demorar para o táxi. Salvador, boa noite, passarinho do 9808, está próximo ao ponto de espera, está pronto. Passarinho do 9808, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém 9808, pistão no zero. Azul 4235, no solo azul no 7, livre direito, chame solo em 121 decimal 9. Livre decimal 9, 4235. Salvador, muito boa noite, azul 4235, dando uma foto pressionando a alfa para o carro. 4235, táxi alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, chama-se da Juliette, 4235. 4235, correção, seu ataque alfa, quilo, posição 3, no pátio 3. Alfa, quilo, posição 3, no pátio 3, é isso? Afirma. Grave. Fala, Salvador, boa noite, AB6747, paciente da Unifarm, posição 5. Queria confirmar só o tráfego? É o AB6747. Gente, Guarulhos, informação e uniforme. Pronto, cópia? Pronto, atenção, me informe. Autorizado, Guarulhos, nível 360, Apesulu 10, bridge Apesulu 6. Decola no 0, curva direita, saída da EL, lei da bridge. Controle, 1208, transponder 5414. Autorizado, 360, saída da EL. Leia da bridge, pela pista 10, primeira curva direita. Cross-bridge, intercepta Upper Zulu 16, 1208, controle, transponder 5415, 6747. Web correto, reporte pronto. Controlar 6747. Colada 19, chame controle no 20.8. Controle agora no 20.8, obrigado, boa noite, bom trabalho e boa semana, hein? Boa. Boa, pronto, cópia. Copia, B310. Recife autorizado, 35, aperisco 58. 10 decola, esquerda, saída por Caracaju. Controle 208, transpone 5414. Autorizado, Recife 350, aperisco 58, 10 por Caracaju. Controle 208, transpone 5414, 6310, chamando. É 390, correto, reparte pronto. Salvador, agora 604, está com 1947 a bordo, 3 horas e 26 de autonomia, da Recife, pronto, táxi. 3 e 26? Permanente. Gente, táxi via Índia, ajuste 1095, 18, 95, 40. Permanente, táxi via Índia, 119, 15, 40, estado 1095, 16044. Salvador, boa noite, vou no 604, ponte 0104. Vou no 604, a linha decola puxão no 0, vento 1 no 0 graus, 08 longe. Levante a linha decola no 0, vou no 604. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 5-2. 076. 076, complete final ILS, chame a torre. 118, 18, 3305, autorizado ILS, que se rei, nome e localizador. Boa noite, chegou no 076, vai passar de Serra Light, finalizando. Uno 076, boa noite, o ajuste no 015, fazer aproximação, aguardando o pista livre. Mantendo a aproximação 076. Para o destino, passarelo 9808. Confirme para o 9808. O rumo ideal para o destino? Ah, pro ideal, vai ser norte, 05, acredito eu. Que é autorizado, vai direto da presente. Muito grato, direto, Juazeiro. Controle o 08 de volta para 015, ok? Ok, gente. 76, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus e no zero mais. Livre pouso 1 no zero, vou no 076. Sul no 604, decolado no 24, chame controle no 0, sinal 8. 608, com 604, tá. Ajuste no 0, no 5, boa noite. É o segundo para pouso, reporte baixado, trabalho. Reportará, 5216 da visual com airbus da Tana, curta final do 1-0. Negativo. Após o pouso, mesmo linha, vou ter cabeceira no 0. No 076, no salão 27, livre direito, chame só o Leandro 2019. Passagem travada, PAN 3305 visual. PAN 3305, até a aproximação, está no pista livre. Alfa, reporte S3 Juliette. Alfa, reporte S3 Juliette, no zero. Povo autorizado, pistão no zero, tá? 3305. Tudo boa noite, Xenério 6313. 6313, boa, Guarulhos, aguardo coordenação em copa, informação e uniforme. Gente, na informação uniforme, aguardando copa para Guarulhos 360. Xenério 6313, informa que está na ponte número 8. No meio, decolado aos 31, chame contorno 208. Amador 208, trip 52, chame a mão noite, Sarita. Salvador Cordial, boa noite, é o 52 no meio da trip, decolada no perfil da Pucaracaju, passando no 1.100 pés na sua escuta. Trip 52 no meio, suba ao nível 150, vigilância. 50, trip 52, 16. Golo 604, vai passar 170, chame centro 12545, alterna 12685. 2545, 2685, bom trabalho. Obrigado. Prossiga portão 2. Portão 2, autorizado, 076. Adivar direto para o Odigema, certo? Autorizado, Jam. Para o Odigema, autorizado, 352, 16. Alterna Galeão. Salve, Alberto. 167. ultrapassagem do TAM, via pátio Índia, ajuste no 015, 1895, espera. 0917, pátio Índia, com 1015, espera 11895, peça de passagem. Passaria do 9808, passa nível 140, chama o centro 12545 até 12685. Salvador, boa noite, 6747, confere a prova. 6747, autorizado, a linha de decolado estão no zero, vento 1110 graus, 109. A linha de decolo da 10, web 6747. Salvador, trip 52, Oromeia. Para Salvador, trip 52, Oromeia. Prossiga, 52, Oromeia. Possibilidade de se coordenar junto ao Recife, uma direta da Caju da presença. Aguarde. Devido a tráfego, mantenha até Jamo e após direto a Aracaju, ok? Batiu, seu mantém. Pro até Jamo, após Aracaju, 5206. B6747, decolado aos 37, está no controle no 208. 208, boa noite, 6747. Controle Salvador, boa noite, 6747, passa 1900 pés. 6747, subindo. 360 no Adael. Autoriza Adael direto, 6747? Autorizado. Adael, pra... Prossiga. Vai demorar um pouquinho para o feedback, esperar o fiscal de impacto, tirar o finger. Estamos aguardando ele, a gente retorna para quando estiver pronto. Certo. Tá, 310.